ele voltou, claro que voltou, o quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais besteirônica da face da terra, uma verdadeira ode ao besteirol que eles falam, e a gente, né, que de trouxa só tem o jeitão de andar, finge que acredita. E eu confesso a vocês que estou realmente emocionado com algumas coisas, né, que andei lendo por aí nesses últimos dias. Por exemplo, a íntegra do pronunciamento do presidente Michel Temer no dia 27 de junho, quando se defendeu da acusação de corrupção formalizada pela Procuradoria-Geral da República. Olha, é uma verdadeira obra de arte, com vários trechos bacanas, mas o que eu mais gostei foi esse aqui, ó. Abre aspas. Tenho orgulho de ser presidente. Convenhamos, é uma coisa extraordinária. Para mim, é algo tocante. É algo que não sei como Deus me colocou aqui. Fecha aspas, porque Temer, dá um tempo, né? Não sabe como foi colocado aí? Deus te colocou aí? Tem certeza mesmo que foi com Deus esses pactos aí que você andou fazendo? No mesmo dia 27 de junho, quem também desceu a ripa foi o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que, pelo visto, encontrou uma brecha legal aí para tentar limpar a barra com a opinião pública, né, tornando-se crítico do colega de partido Michel Temer. O Renan que andou se desentendendo também com o profeta Romero Jucá, né, e eu chamo ele de profeta porque aquela gravação dele com o Sérgio Machado é praticamente um oráculo da política nacional, né, tudo que ele falou ali tá acontecendo, né, a questão de colocar o Temer para começar um pacto, a gente dá um jeito na Lava Jato, faz um acerto com o Supremo, caramba, praticamente ele entregou todo o roteiro, fez um spoiler ali, né, impressionante. Mas o Renan Calheiros, ele disse aí que o Michel Temer faz de conta que governa o país e que errou ao achar que poderia governar o Brasil, influenciado por um presidiário de Curitiba, em referência ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Olha, a declaração aí que caiu como uma pedra lá em Brasília, né? E haja antiácido aí pra rebater essa indigestão, viu? O que dizer das declarações do ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal, o cara que reconduziu o senador afastado Aécio Neves ao cargo? Abre aspas. Aécio é brasileiro nato, chefe de família, com carreira política elogiável, o segundo colocado nas eleições à presidência da República em 2014, ditas fraudadas, e hoje continua sendo, em que pese a liminar implementada, senador da República, encontrando-se licenciado da presidência de um dos maiores partidos, o PSDB. Fecha aspas. Esse foi o currículo, né, do Aécio, que o Marco Aurélio Melo citou. Agora, caramba, né, ministro? Eu fiquei tocado. Chegou a rolar uma lágrima agora. Mas não uma lágrima do meu olho, tá? Uma lágrima de algum crocodilo por aí. Já o ex-presidente Lula também andou apelando, né? Em entrevista à rádio Itatiaia de Belo Horizonte, mandou a seguinte frase, abre aspas. Eu, sinceramente, se tiver uma decisão que não seja a minha inocência, sabe? Eu quero dizer pra você que não vale a pena ser honesto neste país. Fecha aspas, porque, bom, e aí, né? Então, enfim, sobe a trilha! E pra fechar com chave de cadeia de ouro, que tal essa frase aqui, né, do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ao ter seu nome citado no relatório da FIFA sobre corrupção na escolha das sedes da Copa do Mundo da Rússia e do Catar, né? Ele foi citado como tendo recebido propina. Bom, disse ele, tudo que me acusam no exterior não é crime no Brasil. Tem lugar mais seguro que o Brasil? Ricardo Teixeira, pra esse tipo de coisa, olha, o Brasil deve ser mesmo um paraíso, viu? Fala sério. E é por essas e outras que nosso país tão amado também é conhecido como a terra do Engana que a gente gosta.